esse mundo vai nos separar. Verdade. Te amo, valeu a pena então lutar por isso. Te amo, se Deus não desse a mão. Yeah.